seu rádio está sintonizado na Uniara FM, emissora educativa da Fundação Universitária de Rádio e Televisão. Entidade ligada à Universidade de Araraquara, Uniara. ZYD 827, canal 261, operando em 100,1 MHz. A universidade a serviço da população. Alta tecnologia em radiodifusão. Música, notícia, cultura e prestação de serviços. Uniara FM. Qualidade no ar. Uniara.